Eu pulo nessa bala porque eu nunca liguei pra essa fita de high. Essa eu gravei na aldeia, então salve no Bob e um salve no Mike. Eu passo essa vibe. Se eu tô no palco, essa vibe não cai. Os versos que eu fiz tá de brincadeira. Toca todo dia no seu Spotify. Nessa que os otários se mordem, porque não aceita que eu fiz de freestyle. E é nessa que você se fode. Eu sempre fui diferente dos demais. Passa essa marcha igual jovem deck, sem olhar pra trás. Eu me sinto T-Rex. Jafa, JP na bafa, faz a rima foda que psicografa. É por isso mesmo que nós taca bala. Se nós tá no baile dentro da garrafa, tá com água. Eu nunca liguei pra essas mágoas. Eu só guardo notas dentro da minha bolsa, nega. Então me ouça, tudo que nós fala vem de dentro. Eu falo de tudo isso porque tudo é fato. Sou convidado pra colar em podcast por todas as vezes que eu falei no quarto sozinho, trancado comigo. As paredes têm ouvido, junto das minhas vizinhas que nunca que acreditou nisso. Mudaria se cê me ouvisse. Hoje em dia isso é minha vida. Hoje em dia é meu office. Fiz meu nome pra viver disso. Nega, não pago pau pra esses caras que sempre fala, fala, fala, nego pula na minha frente que toma bola, bola, com essa dose de Valentine. Sabe que eu mando essas rides. Sem suporte, nega, é só punchline. Eu não suporto, é meio insuportável. Que acha mesmo que essa porra é só hype? Quando eu tava rimando na sala, nego, eu nem ligava pra ter esses likes. Hoje tem show e essa casa eu loto. Tá nesse povo, pitch no foto. Muito dinheiro pra minha família, parece que eu ganhei na lota. Que nesse beat eu bato, sabe que é fato, Por isso mesmo que eu pulo na bala. Os polícia fala que isso é desacato, Mas eu nem li. E eu só ligava pra aquelas novinhas. Hoje em dia eu já tenho a minha, então nunca que eu passo contato. Sabe que eu passo, repato essa fita, já tô a mocota. Na minha cidade, todos os lugares sabem quem é o Jota. Todos os lugares de Guarulhos conhecem minha cara. Eu faço barulho onde o bonde passa. Copes na bota na minha quebrada. Dois, nem me viu igual fumaça. E eu pulo na bala, eu quero ver esses caras colando na minha área. Bala clava, entro tipo salta mão armada. Tudo isso é fita dada. Sabe que assalto a mão letrada, nego. Pego tudo, nego, perco nada, nego. Continuo minha caminhada. Eu não posso perder essa mostrada. Shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia, shia,